patrão na loja já subiu, ignorou, reprimiu. Embaixo ficaram à espera, como quem tem medo, medo da fera. Meio mês já ficou esticado, camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Será? Para o croa, será? Para o croa, será? Para o croa, será? Cara ou croa, cara ou croa, será? Para o croa, será? Para o croa, será? Para o croa, será? Cara ou croa, cara ou croa? Viver é fácil, é censura. Mas quem não vive não perdura. Trabalhar para o papel ou terá arma sem cordel, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, cara ou croa, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, será? Cara ou croa, cara. Camponês, campo já lavrado. A chuva cai, alguém fica molhado. Tô no ir, vou dar por acabado. Canta por mim.

sinto-te mais forte cada vez que cais. Sinto-te mais bela cada vez mais. Sinto-te mais segura cada vez que vais dando passos, cobrindo novos espaços e locais, ganhando confiança, fugindo dos meus braços. Atento à partida, se fracasso, sempre que tiveres confusa e perdida, tenho-os abertos, nunca te esqueças, são tua guarida. Bela, linda, força, vida, calma, nada, alma, tudo. Brilha, inspira, inspira, gira, acredita, tu tens o mundo. Há coisas que não percebes quando as vês. Porque é que os pais discutem mais a meio do mês? Como é que Deus vê tudo e tu nunca o vês? Dá tempo ao tempo, perceberás quando cresceres. Não há diferenças entre nós, todos somos iguais. Uns têm menos daquilo que outros têm a mais. E sempre foste tão sem ser gulosa. Dizias notas azuis para os meninos e para as meninas cor de rosa. Viveste uma mão cheia de dedos, com muitas verás que os meninos crescem, trocam de brinquedos, passam a gostar de bonecas, brincam a despilas, querem barbas e com enugos tornam-se requilas. Passam a gostar dos carros dos meninos, ganham airbag e quando viajam desapertam os jeans. Nunca te esqueças, é sempre uma mulher que manda. Muitos desses não têm a graça do que manda. Quando algum deles não tratar com modos, mano, trata disso, amor, não te incomodes. Princesa, quando as meninas disserem que não és linda, porque não segues a moda, és mais bela ainda. Quando por não teres marcas ninguém te convida, preocupa-te em deixar outras marcas na vida. Mulheres a sério não sobem na vida deitadas, deitam barreiras abaixo de cabeças levantadas. Cairás várias vezes como as folhas do outono, depois a primavera traz-te um sorriso novo. Lembra-te, o mundo é belo, nunca ponhas em sarilhos. Este pequeno traço terra emprestado pelos nossos filhos. Amigos, quando são grandes, já não dão gomas e cromos, dão facadas por trás, às vezes um par de cornes. Colam-se por amor e fazem figuras de cromos. Acham super inteligentes e queimam os neurônios. Seja qual for o caminho que sigas, eu faço figas para que não desistas e consigas chegar ao destino. O mano já viu coisas feias, mas ver-te crescer torna-o bater do coração, por isso no mundo. Nunca te esqueças, minhas gigante, palma e meio. A tua pequena pegada mudou o meu mundo inteiro. O teu ar inocente é sincero e verdadeiro. Que a sorte seja o vento que sopra o teu voleiro. A avó disse, não para peito e uma janela. Que se o peito parasse, ia bater sempre, lembrasse dela. Quando o meu desenho animado chegar ao fim, olha-me nos olhos, nunca te esqueças de mim. Bela, linda, força, vida, calma, nada, alma, tudo. Brilha, inspira, inspira, gira, acredita, tu tens o mundo. As cores do teu coração são unidas como Benetton. Beleza natural sem base, sombra e batom. Fragilidade terra, tudo para vir a ser. A viva que derreta homens com corações de cera. Inocência pura com experiências para acontecer. Tens a vida pela frente, nunca deixa bater. A magia dos teus olhos, a ternura dos teus braços, a postura de princesa, a fantasia dos teus passos. Se um amigo não te disser aquilo que eu te digo, numa altura em que a vida tenha sido dura contigo, faz um sorriso, olha-te num espelho, escuta o teu irmão mais velho e de seguida canta comigo. Bela, linda, força, vida, calma, nada, alma, tudo. Brilha, inspira, inspira, gira, acredita, tu tens o mundo. Bela, linda, força, vida, calma, nada, alma, tudo. Brilha, inspira, inspira, gira, acredita, tu tens o mundo. Acredita, tens o mundo. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Taking you back, way back. Lembro muito bem quando eu era pequeno e aquilo que eu passei. Joguei ao Berlim, joguei à apanhada. Era com traquinas e só fazia cagadas. Na infância ser assim acho que faz parte, mas roubar a fruta do vizinho, isso é que era arte. E que saudades tenho e tenho orgulho dos amigos que brincaram comigo quando era miúdo. Tu sinto, mano, confirma aí a beleza. Ser criança ainda está dentro de ti. Então diz-me, quer crescer, ser adulto? Obrigado a algo fazer. Então chegaste à minha conclusão, claro irmão. A nossa infância foi diferente, mas não foi em vão. Aqui estamos nós, crescidos, endurecidos e prontos para lutar. E prontos para lutar. Taking you back. A minha infância